Então, por que que a gente, né, que a gente continua com esse planejamento? Quando as datas estiverem confirmadas, aí sim, já tem esse planejamento que a gente já está estruturando, já está embasando, para poder daí, então, daí para frente, entrar com segurança e agregar, né, nas nossas conquistas dentro do empreendimento. Então, eu acho que o que que a gente deve fazer? Fazer essa votação, sim, depois das datas confirmadas, para que o nosso planejamento não esteja nenhum incidente quando a gente planejar chegar naquela data. Ah, não, não era isso que a gente imaginava. Só para a gente pensar. Obrigado, garota. A gente ter a confirmação das datas ou não, não vai interferir, porque se a gente não tiver a feira, o grupo não vai ter trabalho. Então, é algo que... E quanto mais antecipadamente a gente conseguir definir isso, para o grupo se programar e se organizar, é melhor. Porque o grupo, ele tem uma proposta também de pedir apoio para outros parceiros, né? Então, o grupo já entrou em contato com o Conselho Regional de Psicologia algumas vezes pedindo apoio. Então, o que o grupo conseguir para executar uma feira que não precise sair do fundo da rede, o grupo vai fazer, entendeu? E a organização de uma feira, ela acontece muito antes. Né? Então, agora o grupo já está pensando na feira de fevereiro, de março. Eu voto sim, garoto. Então, é isso que eu falei, então, gente. Eles abriram mão de mais da metade. 116 baixou muito o valor. Entendeu? Então, são coisas que tem que colocar na... Assim, só uma reflexão. Eu acho que vale a pena, de repente, a gente pensar na publicidade das demais feiras, até para fortalecer a equipe, né? Para motivar outros grupos, para que formem grupos parceiros para organizar as feiras em geral. Um grupo de som, um grupo de organização, um grupo que consegue barracas. Eu acho que a publicidade vem aí mostrar o quanto a economia solidária e a saúde mental é capaz de fazer para todo mundo, né? Eu acho que a gente ficar discutindo aqui valores de 10, de 20, de 30 reais, mas não vai agregar nada. Acho que a gente tem que fechar com produtividade, que a gente já viu que deu certo nas feiras, que são capazes, estão fazendo milagre por nada, praticamente sem dinheiro. E eu acho que é muito pertinente a permanência deles no mundo possível. Eles dão total suporte quando a gente chega lá, total suporte. Vamos votar então, gente? Pode ser? Eu voto sim, eu voto sim, gente. Não, vale a pena sim, porque vocês estão fazendo parte da rede. Mas como a gente... Mas a sua opinião é válida, a sua opinião é importante também. A sua opinião é importante porque como você está começando, já está começando, a sua opinião já é importante. Vocês votam entendeu? Sim, porque vocês pretendem fazer parte da rede e contribuir com o fundo isso de alguma forma. Isso e pretendem participar de feiras também, não pretende? Isso é economia solidária, Fé. Todo mundo vota. Todo mundo tem a sua opinião, entendeu? Independente de um pode ser diferente do outro, mas é válido, sim ou não. Mas eu acho que seria legal você votar sim. Não, tudo bem. É que eu acho que para nós, a gente está com isso, porque assim, a gente veio para conhecer o movimento e até para saber o que a gente leva de construção para. Mas você tem pretensão de expor? Você tem pretensão?